ATM 142, decolado às 45, controle 119.35, boa viagem. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, com você? Azul 4064. 4065, já temos aprovação, Salvador para Campinas, nível 340. Informação em curso é Papá, altímetro 0 no 4, portão 9.4. Pronto, 4, tem informação passada. Autorizado então, Salvador Campinas, nível de voo 340, 340. Decolagem pista 10, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou afastar 3 milhas. Após curva direita, compra o perfil subida da Euleda, após Leda direto à posição Bridge, onde prossegue interceptando a Upper Zulu 16, Belo Horizonte, restante conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8, a torre 1895, o código transponder 507, 5017. Aqui para Campinas, nível 340 e a rota do plano. Correto, portão 9, champota azul. Chame pro táxi, tem azul. Tango Zulu, autorizado então 180, táxi autorizado que eu posso esperar. 04, Salvador e Marcial, autonomia de 40, boa viagem, ponto de espera, linha 14, altitude, 2,95, boa viagem. Salvador, boa tarde, voo 648, uma milha para o externo, baixada travada. Voo 648, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação. Reporte no externo, voo 648. Entendi, ajuste no 0 no 4, voo 648. Baixada travada, 648. Voo no 648, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 40 graus, já 11 nós. Livre pouso na 1 no 0, voo no 648. Cola pista 1 no 7, a curva é pela direita, intercepta a linha litoral, 1 no mil pés, via corredores, Anchieta e Caixapegas. Quem libera o controle 119... 8 para voar direto Manati, 1895 com a torre, acione o padrão 0125. É, Cleandro. Pátio 4, POB de... 02, informação Papá, Mili 14, acionamento, táxi decolagem, Pátio 4, 2895 na presente. Boa viagem, Eco Delta. Visual com Pog da Guna, curtíssima. Rapaz, pôs o tráfego ali, mantém, cabeceira 1 a 0, Juliette Tango Zulu. Siga mais, Eco Delta. Livre acionar, chame táxi, Mike, Eco Delta. Vou no 648, no solo 55, direita 121, decimal 9. Direita 1219, 648. Alô, Salvador, boa tarde, vou no 648, livrou na Fox Trust. 0 graus com 12 nós. Alfa Juliette, o portão é o 02. Alfa Juliette 02, Corona 648. Torre, boa tarde, Alfa Tango Tango, passa Duna, passou Duna, reportar na Simbra. Gente, Alfa Tango Tango, continua a aproximação, ajuste 1-0-1-4, reporte no externo. O Alfa Tango Tango prosseguindo para 1-0. Confirma o movimento agora, amigo. 1-4-0 graus com 12 nós. Possível, dá presente então, só se tem mudança de regra. E força 17. Afirmativo, como instrumento cancelado aos 5, 7, vai fazer a base curta pela direita, tem condições? Afirmativo, amigo. Gente, base curta pela direita, reporte na curta, o Alfa Tango Tango da pista no 7. Tango Tango 7, reporta lá na curta. A 610, ingressando no corredor forte. Matheus, Juliette Tango Zulu, decolado 57, controle agora 119.35, boa viagem, até regresso. Controle agora 119.8, grato, até a volta. Corrigindo, 1935, ok? 1935, controle. Afirmativo, 119.35, controle, muito grato. Em frente, segunda direita, 37 da Gua ingressando, parte 1. No ponto de espera para o 18.6, altímetro, correção, 18.95, altímetro 04, viagem, trip 5490. Trip taxi, segunda direita, no ponto de espera, monitora, torre, 2.5, boa. Portão 9, chame taxi, azul. Mike Alpha, Serra Novembro, Bravo Zulu, radial 283-231. O plano em Yankee, visual prossegue após. Quais são? 283-231. Após 231 milhas em Salvador, cancela visual prossegue 85. Pista 1-7, decola com curva direita, com perfil subida arbor, até a posição arbor, após direto conforme a rota do plano. Controle 19-8-1895. Transponder 504, Golf Mike Alpha. Está na base da 17, embaixo e travado, Alfa Tantão. Gente, Alfa Tango Tango, continue a aproximação, tráfego ainda não avistado, aguardam as instruções para pouso, Alfa Tango Tango. Anda. Ataque, suporte para ingresso, Mike Eco Delta. Lembra, Bravo Zulu é o nome de? Mike. Pedi. Decolagem? Após o pouso, corrigindo? Pode dar uma ideia, pode ser. Agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-7, vento 1-2-0 graus com 11 nós, o ajuste é 1-0-1-4, papatango, alfa tango tango. Papapapá, Alfa, Dantão, 7, pouso livre. 895, Wolf Mike Alfa. E aí, Wolf Mike Alfa. Acionamento de para-táxi, Wolf Mike Alfa. Azul 4065, 1-1-7 a bordo, vai sair na Galeão, 4 horas e 45. 45 na autonomia, táxi via Apache, Índio, ponto espera 1-0, torre 1895, altimetro 1014, boa viagem, azul. Via Apache, ponto espera, chama torre azul, coisa livre, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, seu 3154, vai ser travado, estabilizado na LS. Está 3154, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus com 12 nós, o ajuste 1-0, 1-4, tá 3154. 1-0, 1-4, sente do vento, autorizado pouso, pista 1-0, tá 3154. Boa rede, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, reporte interceptando o final da 1-7, o ajuste 1-0, 1-4, Kilo Romeo Oscar. Repórter aí, interceptando o final da 1-7, Kilo Romeo Oscar. Gente, Golf Mike Alpha, aguarde o táxi. Gente, Mike Echo Delta, aguarde as posições, mantenha a posição. O Kilo Romeo Oscar, antes confirme o Pátio que irá prosseguir após o pouso? Pátio 5 horas, tá? Afirmativo. Mike Alfa, autorizado, táxi, você pode para ingresso. O Mike Echo Delta, atento às três turbulências do Airbus da TAM, tem autorizado a decolagem, pista 1-7, vento 1-40 graus com 10 nós, aporte fora do solo, Mike Echo Delta. Trip 5490, tá pronto? 490, pronto. Ali mantém cabeceira 1-0, trip 5490. Ali mantém 1-0. Hoje é o azul 4065, próximo ao ponto de espera, como número 2, pronto. 7, mantém ponto de espera azul 4065. 0-0-0-0. Então 3154, no solo 03, direita 1-2-1, décima 9. Direita 1-2-1, décima 9, 3154. Em 490, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-30 graus com 10 nós. Eu decolagem 1-0, 5-4-0. 3-1-5-4, pouso Livrona, presente segunda esquerda, Juliette, parte 1 no portão 5, autorizado. Juliette, parte 1 no portão 5, segunda esquerda, 3-1-5-4. Mike Echo Delta, decolagem 1704, controle agora 119, decimal 35, até regresso. Chama controle 19, decimal 35, Mike Echo Delta. E o 4065 ali mantém, cabo 010. Ali mantém, 4065. Kilo Romeo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-20 graus com 11 nós. Livre pouso para o Kilo Romeo Oscar. Controle, papapá, Mike Echo Delta. Boa viagem. 1935, boa. Lima, agora 19:35. 4065, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-20 graus com 10 nós. Livre decolagem, azul 4065. Lógica no solo ao 07, vai taxiar um pouco mais à frente, a fim do tráfego à sua direita livrar a entrada para o pátio 5, ok? Golf Mike Alpha, autorizado, linha cabeceira 197, reporte, pronto, Golf Mike Alpha. Acho que a estacionária foi livre, boa tarde. Azul 4065, decolada 08, controle 119.35, boa viagem. 1935, obrigado, boa. Salvador, boa, Chiné 6327, autorização 1960 para Ilhéus. Chegou o solo, confirma? É o Chiné 6327 para autorização 1960 Ilhéus. 327, formação Papá, o time do Mini 14, aguarde 1 minuto, cópia, aí Léos. Tá certo, Papá, aguardando a transmissão. Poxa, né, 6327, já teria aprovado 240, o senhor teria condições de voar 240, aí Léos? Copia. Ok, então, autorizado, Léos, nível de voo 240. Decolagem pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, contra o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus, controle 119, decimal 8, torre 1895, acione o código 5055. Está sempre autorizado 240 Salvador, decola da 10, mantém o chute a 2.000 ou 3 milhas náuticas. Acompanhando o perfil da saída da Euleda, após 3.000, curva direita. Perfil da saída da Euleda, após Leda, direto de Elson. 5055, código transponder, 118.95 a torre, controle? Controle 119.8. 119.8, controle, chame a 6327. Correto, cotejamento, chame, pronto, com o espectro, vai chamar quando pronto, 6327. Foi a mesma tripulação que estacionou? Não, trocou. Ah, tá aqui, sim. 310. Oxiné 6314, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 11 nós, cheque o trem. Pouso 1-0, baixada travada, 6314. Golf Mike Alpha, decolado aos 1-1, controle agora 1-1-9, decimal 35, boa viagem. Decimal 35, Golf Mike Alpha, grato. Salvador, muito boa tarde, papapapá, Mike, Juliette, é o meu. Gente, mas já tinha o meu, confirme a posição, não recebo o modo Alfa nem o Charlie. Alfa, Charlie acionado, senhor, está passando agora o aeroclube. Gente, mas já tinha o meu, continue na linha do litoral e aporte sobre o farol de Itapuã. Portar a farol, grato, é o meu. Boa tarde, Gol 807, final da 1-0. Gente, Gol 807, continue a aproximação, guarda no pista livre, ajuste no 0, no 4. Guardando, Anderson. É 314, no solo 1-3, direito 1-2-1, décimo 9. Direito 1219, 6314. Mais Juliette, o meu, agora sim, estou recebendo o modo alfa ainda, modo alfa, mantém a linha do litoral e reporte sobre o farol de Itapuã. O Mais Juliette, como é? Confirme seu visual com o bonde da Gol sobre o externo, passando o externo? Visual, bem no meu trabalho. Estimativo, confirme a intenção é prosseguir para o setor norte do campo? Vai seguir até o farol e até o Flamengo para posterior cruzamento. Estimativo, mantém a litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, Max, Juliette Romeu. Gol 807, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus com 10 nós, o ajuste é 1014, cheque o trem, o gol 1-807. Passou, travou, livre pouso, gol 1-807. Hermeon, da 327, está pronto para o posto de estacionamento. Da 327, portão 01, chamei para o táxi. Vai chamar para o posto da 327. Confirma a posição? Autorizado o cruzamento do eixo da 197. Reporte para cruzar o eixo de decolagem da pista 10. Mais direto ao meu. Voo no 807 no solo 17, direita 121, décima 9. Direita 219. Salvador, bom dia, dono 807. Próxima grelha 63 no 4. Esquerda, portão 10 autorizado, 63 no 4. Portão 10 autorizado, 63 no 4. Salvador, bom dia, dono 807, livrou? 807, táxi em frente, segunda esquerda, direto, portão 9. Juliette, portão 9, 807. Vai ter que guardar um pouquinho aqui o orçamento aí, dois tempos. Ok, chame 4. Livrando o eixo da 107, é o Mike Let Romeu. 7 Mike Let Romeu, a intenção agora é cruzar o eixo da 10, confere? Afirmativo, senhor. A gente está autorizado a cruzar o eixo da 10, de imediato, Mike Let Romeu, aguardando nova instrução, Mike Let Romeu. Autorizado o cruzamento da 10, Mike Let Romeu. Confirmando a intenção após o cruzamento, prosseguir no corredor forte? Segue para o norte, DCT, Serra Índia, Eco Índia. Afirmativo, autorizado o cruzamento, aguardando transferência. Ó, meu. O seu eixo da 10, o Mike Jet Romeu segue para o norte. O Mike Jet Romeu está visual com o tráfego, prossigo para o norte aguardando a transferência. O Mike Jet Romeu. Norte aguardando, Romeu. Mike Jet Romeu em coordenação com o controle agora, 119 decimal 35, Mike Jet Romeu. 119.35, bom dia, bom trabalho, Romeu. Agora sim, pronto, posicionamento na 1, orçamento 327. 01 autorizado, é porta táxi hoje. Vai chamar hoje. Correio Salvador, TAM 3192. TAM 3192. Continua a aproximação, tráfego da 9 estado. Ajuste 1-0-4, guardando instruções. Forma tráfego no setor sul, a 600 pés, é de pequeno porte. Sem interferir com a aproximação, se afastando com o Pronorte, ok? E aí, agora sim, TAM 3192, tráfego avistado, autorizado pouso. Pista 1-0, vento 1-30 graus com 12 nós, cheque o TAM 3192. Livre pouso na 1-0, TAM 3192, baixar travado. Tem 03, Altena Vera Cruz, 19-18-95 da presente, minha volta, Juliette Bravo. No sangue aí, Vitor Juliette, Vitor na Quebec. Como foi? Salvador Bacé, bom nome, 49, informação para 240, filial. Gente, já temos a autorização para Léo 649, a informação para a Paco Confere, 1014, o nível autorizado 240, tem condições? Apenas. Quanto para 4? Positivo. Salvador e Léo, nível autorizado 240, decola pista 1-0, curva direita, após 2000 pés da terceira milha, cumpre o perfil na subida da El Leda, após Leda, direto e Léo. Controle 1-1-9, décima 8. 1895, acione o código 5040. Entra autorizado 240, decolagem da 190, primeira curva direita, após 2000, terceira milha, efetua a saída da El Leda, e a voz direta e leal. Controle 2895, controle de cor com 28, estou corrigindo. Controle 2-1-1-1 e 5040, vamos corrigir a frequência 19-8 com controle e ator 1895. Obrigado, 19-8 controle e ator 1895. Correto, agora o portão 2 chame ponto, gol. Chamaremos, ator. Direita, 1-2-1-9. Mais ou menos. Salvador, TAM 3192, lembrando a sua escuta. Pouso, pista 1-0. Vento 1-30 graus com 10 nós, o ajuste 1-0-1-4, cheque o trem 4462 da Azul. Autorizado pouso na 1-0, baixado e checado. Salvador, boa tarde, 35627, informação Papa. É 5330, aqui no alternado, táxi direito via Índia, ponto de espera pronto, 1895, altímetro no 0, no 4, boa viagem hoje. 1895, direita Índia, boa. Boa, 3192, esquerda Juliette, prisão, até o 8. Até o 8, 3192. Salvador, boa tarde, 5627, 5627, informação Papá. 5627, Papá confere, já temos aprovado Aracaju 90, pronto, 4. Avião. Aracaju, nível autorizado 190, pista 10, decola, curva esquerda após 2 mil pés da terceira milha, contra o perfil subida Pucajama, após Jamo, Caju. 198 controle, 1895 ator, acione 5073. Autorizado então Aracaju 90, 190 decola esquerda, 2 mil, 3 milhas, Pucajama, Aracaju. 198 controle, 5073 é o transponto. 5073, remota do Pat Station, pronto, tripe. Botada, estamos na 54. Sente. Solo do 4472, ligando para Fox. Foxtrot, direita Alfa, Juliette, portão Serol 3, chama da Juliette, o azul. Fox Alfa, Juliette, antes da Juliette, vai chamar para o portão 3 na sequência, 442. Feedback acionamento, gol no 649 no portão 2. Portão 2 autorizado, gol no 649. Livre, feedback acionamento, gol no 649. 1140 graus com 11 nós. Livre de colagem, 3 e 7. Salve, 327. 327, decolado aos 31, controle 119.35, boa viagem. Confirma, 1935. Afirmativo, 119.35. 35, obrigado, boa tarde. Juliette Bravo, autorizar o táxi, pode ir para ingresso. 0161. 3, assim que o 37 gol sair, vai ser autorizado. Gente, o azul 442. Oxané, 6321, na autorização Brasília. 6321 Brasília, já temos aprovação, papai em curso, 1014, aguarde autorização. Salvador, Gol no 649, acionado e pronto o táxi. 104, 2 horas e 10, alterna Salvador. 2 e 10, Salvador. Táxi à direita. Quando espera pronto, 2895. E o controle vai ser em 119, decimal 35 após a decolagem. Boa viagem, 1014 no altímetro. 7, Libre táxi à direita, ponto espera, 2895, controle 119,35 após. 1014, voo no 649. Azul 4462, esquerda direita, até o portão 3, atualizado. Esquerda direita, portão 3, 4462. 621 no Xené, ponto para 4. A mão 6321, tchau. Confirmo. 621 no Xené, ponto para 4. 4 para 5. Atualizado Brasília, nível de voo 320, 320. A rota via até Zulu 17. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha. Curva à direita após, perfil subida arbor, elefa. Controle 119, decimal 35, tô 1895, 5061 no corte. Zero, Arbor, Elefa, peso Lona 7, decola 1-0, gol à direita, transponder 5061, confirme só o controle, por favor. 19-35, transponder 5061, o Xané 2 Salvador, muito boa tarde, gol 396, estabilizado, LS Correio da pista 1-0, baixar e travado. Gol 396, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 12 nós, o ajuste 1-0, 1-4, gol no 396. É, tive pouso, a pista 1-0, ajuste 1-0, 1-4, gol 1-3-0. No 649, decolado aos 36, controle 119, decimal 35, boa viagem. 19935, grato, bom trabalho. Autorizada de arca, cabeceira 17, aporte pronto, Juliette, Juliette Bravo. Corona 396, no solo 39, direito ao 121, decimal 9. Direito ao 219. Ô Salvador, boa tarde. Ô, 139, medigo. 396, táxi autorizado via Alfa e reporte Anjo Juliette aguardando ingresso. Alfa, reporte Anjo Juliette aguardando ingresso. Por hotel, eu quero. Fala Salvador, tá 3155, paciente da Papá, nível 3280 para Guarulhos, tá pronto para Copa. Papá confere, MN14, Guarulhos já aprovado, 340, número 1, só um instante. É. Juliette, Juliette Bravo, decolado 241. Controle agora, 119, decimal 35, boa viagem, Juliette, Juliette Bravo. 119 com 35, grato, Juliette Bravo. Antes para Juliette, gol, 3 no tempo. No 396, mantém a posição da Juliette. O portão previsto aqui é um meia dúzia e está ocupado pelas bandas da Avianca. Eu vou aguardar aqui a coordenação de novo portão pela Infraero, em coordenação com a companhia, ou a liberação do mesmo, né? Tá, escuta, 3 a pé, mantém. Solo é o 6321, não? Tá pronto no meia dúzia? É, falta o pessoal, operador do Finger, né? É, nós vamos chamar a nossa digníssima, digníssima infrada aqui, só um instantinho. Digníssima. Eu vou chamar minha 321 assim que o operador de finger tirar o finger, só tem condições de iniciar o pushback e empurrar a aeronave um pouco mais a retaguarda para liberar o ingresso 37 com o pé de portão. Tá, sem problema. Assim faremos, o 6321. Obrigado, chamei pro táxi, tá liberado assim que tiver tirado o finger. Ah, já tá subindo aqui, obrigado. Ah, né?